Carroça da Saudade do Búfalo do Marajó. I can tell by your eyes that you've been crying for. DJ Daniel Cardoso, sempre detonando as tops pra você. Sempre detonando as tops pra você. In the sky, don't mean nothing to you. Comprei

o que você tá pensando, se acalma. A cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. A carroça da saudade. Faz tempo, já ia te contar agora, não chora. Eu só te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar, não me ignora. Não tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance, porque eu sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Tantas vezes que eu quis um carinho e te pedi pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. E quantas vezes te beijei e você só me negou. Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Alô, Daniel Cardoso! Balança! Banda Capricho, Capricho. Você dança, eu também danço. E eu vou de Búfalo do Marajó, a carroça da saudade. A carroça da saudade. Ainda sinto o cheiro do seu corpo em minha cama. Fica louco procurando o seu. Mesmo distante dos meus olhos, o que me consome são as lembranças da tua boca e dos beijos seus. Ainda sinto o cheiro do seu corpo em minha cama. O meu corpo fica louco procurando o seu. Dos meus olhos, o que me consome são as lembranças da sua boca e dos beijos seus. Por que você não larga tudo e vem ficar comigo? Já decidi que quero ser o seu marido. Homem como eu, você jamais vai encontrar. Vai encontrar, não vê que serás feliz vivendo ao meu lado. Serei o seu eterno apaixonado. Homem como eu, você jamais vai encontrar. Vai encontrar. Eduardo Paes, a voz romântica do Pará. A carroça chegou na região. Faz com que eu enlouqueça, me deixa louca. Louca, louca, louca. Louca, louca, louca. Banda Louca Tentação, tocando a sofrência do Pará. Búfalo do Marajó. Beijar a tua boca, que coisa boa, me deixa louca. Louca, louca, louca. Louca, louca, louca. Faz com que eu enlouqueça, me deixa louca. Louca, louca, louca. Louca, louca, louca.